tem que evitar. Prometendo mais te procura, mas não dá pra controlar. Quando o assunto é amor, quero só te dizer que ainda amo você. Quero saber apenas por que não volta amor. Se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou. Sei que ainda me ama, então por que não volta? Eu sei que sente falta de nós. De ouvir o som da minha voz. Dos nossos momentos quando estávamos a sós. Eu até tentei evitar, prometendo mais te procurar. Mas não dá pra controlar. Quando o assunto é amor, quero só te dizer que ainda amo você. Quero saber apenas por que não volta amor. Se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou. Sei que ainda me ama, então por que não volta amor. Se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou. Sei que ainda me ama, então por que não volta.